funciona, vai. Entrou na minha vida feito furacão. Eu não imaginava o quanto iria sofrer por você. E me entreguei de corpo e alma nessa paixão. Foi como um tsunami no meu coração. Por esse amor me arrisquei sem saber. Mas agora eu descobri que você nunca deu valor ao que eu senti. E no desespero eu tomei uma decisão. Vou desistir de um amor e vou viver de ilusão. Mas me arrependi, eu não sei o que fazer. Estou num beco sem sair. Que eu senti, e no desespero eu tomei uma decisão. Vou desistir de um amor e vou viver de ilusão. Mas me arrependi, eu não sei o que fazer. Estou no beco sem saída. Difícil é admitir, e vou viver de ilusão. Eu te perdi, e tô de mal com o coração. Difícil é admitir, que vou viver de ilusão. Paretinha, dois compadres, organização Ademir, Fagner Oliveira, personal trainer. Tamo juntos.